DJ Rebelde, o maestro da saudade, da saudade. Uma viagem no tempo. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui, aqui, aqui. Não chore, não pense, eu estou aqui. Já tamo aqui. E daqui não saio sem você. Alô, DJ Rebelde! Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. E sem você? Que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, essa é a primeira. E pra começar, eu já terminei pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Chega pra cá, comigo, carinho, hoje. Pegando os amigos Cardoso, do Bado Cardoso. Em mais uma terça-feira, avisando que amanhã, quarta-feira, tem mais uma edição da quarta-feira da recordação do Bado Cardoso. Há 7 anos com o maestro. Aí, Cardoso. Hoje eu sei o que ontem passei. Bora, Peroba. Longe sem te ver. Amiga Suzy também com a gente. Só agora. Grande amigo Ivaldo Paladar. Compreender. Edgar Zé. Que sem você, pra mim, sou planta sem raiz. É dos melhores. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser. Meu patrão Marinaldo, ele é sua filha com a gente. Começar, ela tá no berço hoje, é isso? Aline tá no berço? Eu já terminei. Parabéns, Aline! Muitos anos de vida. Pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. O Rebelde vai tocando na manha, na manha, na manha, na manha. Robertinho e Wanda! Os seus olhos tão lindos não dizem. Para meus padrinhos! Ela vive num mundo sem luz. Tô comigo! E traz sempre um sorriso no rosto e carrega a sua cruz. Ela não vê o céu e o mar, as estrelas, o sol e o luar. Robertinho e Wanda, esse casal é considerado no pai do maestro DJ Rebelde. Robertinho e Wanda. Meus olhos são os seus olhos. Que vê o mundo quando está comigo. Amiga Cleide, em companhia do seu grande amor, Vatapá na área. Fala, Vatapá! Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto. Grande amigo Juninho, filho do meu grande amigo Robertinho e a Wanda. Alô, Juninho! Lá do Barão com a gente! Barão Paiva! Tamo junto, cara! Tamo junto, Juninho! Sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim. Ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. Grande amigo Dene. Ela vem em minha luz do dia. E a Carla com a gente. O casal 3D aparecer. Ela vem em mim no sol do amanhecer. que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu. DJ Rebelde! Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Saudade! Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim. E assim. Ela me faz sonhar. É muito soma. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. Deixa eu abraçar o meu DJ aqui com a gente. É seu ponto. Meu amigo DJ Danilo, DJ Carvalho. Lá do Geração Retrô. Juntamente com meu grande amigo DJ Neto Saudade. Lá do Rubi. Comigo no Pureza. A luz do seu olhar. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade. Saudade é pureza! Adeus, vou-me embora pra bem longe de você. Essa aí vai pra G5 aí, ó. Quem sabe se a distância não me ajuda a lhe esquecer. Mas G5 nessa mesa aí, ó. Mil vezes eu pedi, chorando em longas orações, um milagre qualquer que fizesse você me querer. Posso falar o nome das 5? Posso? Adeus, vou-me embora. Tá gravando, hein? Longe de você. Quem sabe se a distância não me ajuda a esquecer. Fala, Sargento Isaac! Mil vezes o tesouro da saudade. Chorando em longas orações, um milagre qualquer que fizesse você me querer. Se abraçar também carinhoso. O meu técnico melhor, grande amigo Pereira. Um dos melhores técnicos que residem no bairro do Bamar. O homem que cuida e zela pelos equipamentos do Rebelde. Sempre! Aí, Pereira! Mas se um dia eu tiver nova chance de ter outro amor, não vai ser mais assim. Em meu peito só vai ter lugar pra quem goste de mim. F. Gleidson, tu é o patrão da saudade. Tô sentindo saudade. Alô, patrão, tá comigo hoje. Tá uma farra hoje. Alô, chefe Gleidson. Você é a Monalisa com a gente. Fica à vontade no Burezinho. Tô sentindo saudade, mas é de verdade que eu lhe digo adeus. Fala, DJ Nego, saudade. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. DJ Rebelde, outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Tudo nosso é pureza. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares. Também com a gente, os nossos potentes que perderam. Salve na frente, alô Rita, alô Branca. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer: bora, meu filho! Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois e dos nos abraços, só ficou entre os meus braços. Diz amor. Então cadê, cadê? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Já pegou a fuga. Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Silva Original! Amador Valéria com a gente! Casal sempre com o Rebelde, obrigado! Silva Original! Volto sempre à mesma hora que ela. Silva Original e Dona Valéria. Esse casal dá show no baile do Maestro. Baile do Maestro. Só ficou entre os meus braços. Diz amor. Cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Bora, Mário! Cadê você? Você é só morena, flor! Eu procuro mais. Lá no Pureza. Cadê você? Cadê você? DJ Rebelde. Zezinho, o rei dos miriquitinhos. Amor, meu grande amor, vou colocar. Segura a saudade aí! O mundo inteirinho a teus pés. Nossa delegada. Amor, e a sua filha Paola com a gente. Meu grande amor. A Nazaré! Vou confessar. Para Soraya, os nossos amantes, o mais lindo sempre é o que tu é. Fiz dos meus sonhos realidade, a minha felicidade. Encontrei um amor sem ter fim que te trouxe a mim. Grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. Amor, meu grande amor, vou confessar o sonho. Meu amigo César, também com a gente. César é só louco. Fiz dos meus sonhos. Fala, César! Realidade, a minha felicidade. Encontrei um amor sem ter fim que te trouxe a mim, meu amor. Meu amigo Carlinhos do Tevez, também com a gente. Meu grande amor. Fala, Carlinhos do Davi! Vou colocar o mundo inteirinho. Mundo inteirinho. Só começando. DJ Rebelde! Terça-feira, onde é que você sai da sua casa pra limpar os ouvidos, vai? Não sei por que aqui voltei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia me encontrar. Meu parceiro Galo do DVD, alô Galo. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil razões, agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu. Como a folha solta no ar. Não, eu não quero ver. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você, e pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Só musicão! Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Pra enfeitar, pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa, e os pássaros cantavam pra nós dois. Grande amigo Isaías, vamos lá, Pílula Azul com a gente, em companhia da minha grande amiga, patroa Simone do Gomé. O seu nome e o meu no coração. É a lanche da cidade, é o Pílula Azul. O nosso amor aqui na lanche da maior tensão na galera dos DJs. Mas com o tempo, quando os DJs estão desgastados, eles vão lá no Pílula Azul. Não, eu não quero recuperar as energias. Alô, Cris! Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você, e pede pra você voltar. Um dos maiores e um dos melhores coreógrafos está aqui hoje no Bureza, meu amigo Alexandre. Distante. E Alexandre, um beijão no coração, no revés. São mil razões para chorar. DJ Rebelde! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Rebelde. Já não posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. E Geneto, saudade lá do Rubi. Toda vez que tento te... Fala, meu maestro! Tenho minha emoção. Sempre será meu maestro. Em companhia do DJ Danilo e o DJ Carvalho, essa galera lá de coração com a gente. Quero gritar o seu nome, atravessar a cidade, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Vamos lá! Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Rebelde Saudade. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso. DJ Rebelde da parada. Mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Começa com a gente, as meninas sem freio. Estão hoje com a gente, alô meninas sem freio. As meninas sem freio, te segura, que elas estão desgovernadas. Eu queria dizer que te amo numa canção. Bora recordar por isso. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. sexta-feira, aniversário do Maluquinho. Lá no Caribe. Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Rebelde! Aquela coxa de retalhos que tu me deste. Rapaz, é hoje o aniversário dele, olha. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Bora, maluquinho, paga, meu filho. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. O que tem pra gente, maluquinho? Aquela colcha de retalhos está bem guardada. 0-0. Agora na vida rica que está se vendo. Passou da meia-noite, aniversário do maluquinho. Mas como agasalho, colcha de cetim. Só prepara um boião pra gente aí, maluquinho. Quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo. Olha aí, maluquinho! Terás com... Grande amigo Pio Azul mandou avisar. Saindo do Pureza, o teu aniversário vai ser lá, hein? Quando chega lá no Pio Azul, o seu corpo inteiro vai ser por tua conta, tá, meu irmão? Não te esconde. Tu has de lembrar da... O homem do Bar da Praça com a gente, meu amigo Carlão. Já tá na área, hein, Carlão? Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. Urezinha! Não me diga nada do que penso. Bora recordando! Pense depois, seja feliz primeiro. Bora, Carlão! Inventa um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. Faltem-se comigo hoje! Veja em mim só um desconhecido. Homem do bar do Karatê! Até o seu amor perdido. Cunha! É você. O que você quiser. E pra quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos. Eu amei e fui amado. Pra quê? Pra quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Vamos fazer de conta que o amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite vem outra noite, mais outra e quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. Não serei mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. E pra quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? meu lado. Égua! Branco Motos! Um açaizão! Valeu, Branco! Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. O Danilo já botou o olho. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Olha, Danilo, é do Branco, tá? Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a... Fala, meu amigo carioca! Eu quero viver a natureza. Margarete Ferreira. Unidos numa força maior para o nosso bem. É purezinha! Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto. Olha que varó, rapaz! Eu quero pegar. Que surpresa, hein? Com a mão. Que bacana hoje receber. Quero tomar banho de. Como a gente pode falar, uma das pioneiras da nossa terça-feira tradicional do Interlã. Onde tudo começou, na verdade, era lá no Pulaca, olha. Eu quero vibrar de alegria. Nem sonhava em ser no Pureza. Uma felicidade. Amiga Estéia, Gilene. Eu quero. As minhas irmãs de carne com a gente. Para minhas irmãs de carne. Alô, Sinaí. Eu quero viver a natureza. Família Rebelde. Quero que você viva também. Unidos numa força maior. Família DJ Rebelde, sempre dando show nas festas do Maestro. Quero ouvir o canto dos pássaros, voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. DJ Rebelde. Saudade é purezinha. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu lhe digo: não sou ninguém vivendo sem você. Meu amor. Amigo Pio Lajuba, manda um abração pro DJ Danilo, lá de Guaraci. DJ Danilo, está aqui com a gente junto. O meu parceiro DJ Carvalho. DJ Neto lá do Rubi. Mudar assim. Fala, Neto! Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Por isso! Só me resta então dizer adeus e confessar: não sou ninguém vivendo sem você. DJ Rebelde. Como eu amei, ninguém. Chora não, ladrão. Jamais amou. Vai. Pena, como eu penso. sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém a quem logo dei meu coração. Só deu o coração, foi. Hoje sofro por amar que fala que tu deu o auxílio também. A um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Na batida! O maestro da saudade. Amanhã, quarta-feira, nós estamos aí no Bar do Cardoso, na Rua das Carimbunas, entre Breves e Bernazanhão, há 7 anos. Bar do Cardoso, super lotado aí, Cardozão. Amar como eu amei, graças a Deus, ninguém jamais amou. Quinta-feira o Rebelde tá de molho. Sexta-feira começa tudo de novo, olha. Como eu penei. Sexta retrô no Botiguinho. Ninguém lá no Botiguinho do Paga a noite toda. Liberadíssimo. Eu vivia sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Sexta da forra. Mas um dia conheci alguém. Sábado de começa da Feira do Açaí. E depois tem Casota. E do Casota tem Palácio dos Vários, o aniversário do Cacique Dinho. A ternura imensa que eu lhe dei. Bora! E o que soube foi me desprezar. Lá no fundo do quintal, Rebelde, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Bora, Wanda! Onde da felicidade, cadê o Robertinho, hein? Eu convidei a saudade. Bora, Robertinho! Comigo conversar. Robertinho falou que ele quer dançar hoje. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade. Bora, minha Xanadriga! Repartiu e não... DJ Rebelde! Só vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Desgraçado! Pra te grande amigo Pereira, adeus, um dos melhores técnicos do estado do Pará. Está aqui com a gente. Vivo vida sem amigo do Ivaldo. Dois desgraçados, então. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Pra mim, o DJ Rebelde é um dos melhores. Sua ausência tão antiga, verdade, verdade, sua verdade. Imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Desgraçado! Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pequeno, mas é gostoso, porra! Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. O Bruno, ela falou! Vivo vida sem viver. vida sem rumo. Esqueci que na vida se vive um momento. Saudade, vamos lá! De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. DJ Rebelde. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Juiz GG aí com a gente, vou passando em jeito Danilo. DJ Carvalho! De tanto cantar! DJ Neto lá do Rubim! Fala, Neto! Abração carinhoso, Rebelde! Eu fiquei sem amor uma noite de um dia. Bora, nego, saudade! De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. Para meu amigo Zé da Rabeta! De tanto ocultar a verdade com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, fazendo Ronaldo na pratinha. Hoje eu vivo a chorar junto com o nego Saudade. Bora, Ronaldo! Que eu sempre temia. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Saudade! Me esqueci de viver. Bora, Jabá! Me esqueci de viver. Maestro da Saudade, DJ Rebelde, esse tem nome firme e forte na saudade. Pra recordar! Às vezes não sei se agradeço o destino. Só agradecer, né? De desde menino sonhar ser cantor. Quando a gente tem um sonho, a gente realiza. Eu escrevo versos de amor e carinho. Só agradecer. Mas sempre sentindo solidão. Ora, vata, pai, meu irmão! Entre tanta gente sou tão solitário, escondendo sempre atrás de um cenário as dores que sente o meu coração. Eita, música! Pois meu sofrimento e próprios anseios dariam somente uma triste canção. Vamos lá, domingo! Temos mais três apresentações por fora, além do Porto de Marés e Quintal do Cláudio, fechando a Domingueira do Rebelde. Saí à procura de um sonho dourado. Segunda-feira a gente começa lá em Outeiro. Segunda-feira em Outeiro, hein, gente? Quem sempre me amou. É, lá no teu setor. Na plateia escura procuro o passado. Aí depois nós vamos ao Paraíso das Pedras. Mas o show já teve. A segunda edição da Saudade Marcante. Lá no Paraíso das Pedras, na segunda. Saio do palco, cumpri meu papel e volto pro quarto. demais. Vamos de casota! Recolha o silêncio a minha solidão. O trio do Cineral e o Márcio Rebelde no casota da segunda. Eu tenho que me ver. E fechando no escuro, aí no Sunset, a ilha, a nossa agenda da segunda. Adormeço ouvindo uma triste. O maestro da saudade, DJ Rebelde, DJ Rebelde Saudade. Duas pontas de cigarro apagadas num cinzeiro. Vamos lá! Duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Na época! Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Bora, Renata! Duas tochas apagadas. Bora, minha jaguda! Dois destinos na balança. Oh, oh, oh. Onde está aquele encanto? Encerramento! Tempo em que me amavas e eu te amava tanto. Opa! Oh, oh, oh, oh. Onde está felicidade? Deixou nós dois tão sozinhos. Partiu deixando saudade. Aí, nego, deixa aqui abraçar carinhoso, meu amigo Senegal, o homem do açaí. Senegal, abração carinhoso, Rebelde. E obrigado pelo açaí branco pro Rebelde. Valeu, Senegal! Duas pontas de cigarro apagadas no cinzeiro. Duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas. Já 11, aniversário do chefe Gleison, lá no casota com DJ Nego Saudade. Tchacal. Aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto. Tchacal. Onde está felicidade? Partiu deixando saudade. Pedrada! Aqui só toca pedra, meu irmão. Agora o ladrão já levou. Levaram, meu irmão. Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Alô, Cris! Mesmo assim, eu me conformo. Bem. Amiga Cris da Carroça Festa, a mulher das fronteiras! Mandei pôr anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Olha o fofoqueiro! Falando de gente mal, que fala de mim e de você. Agora todos vão querer. Meu amigo Senegal, o homem do fonte do açaí da Padrãozinha. Abração carinhoso do Rebelde, valeu, Branco! Açaí branco hoje. Mas eu acho que eu vou fazer uma doação, acho. Hoje eu resolvi, hoje vou ficar light. Vou ficar só na manha. Pensando bem no que aconteceu. Um leitinho com um cafezinho e uma bolachinha. Fui eu, mesmo assim, eu me conformo. Nem tudo se perdeu. Mentira! Mandei pôr anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Olha o fofoqueiro! Falando quer falar de mim e de você. Agora todos vão querer nos conhecer. É sua, não sabe que é tua, né? Vai. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Já vou atravessar, já. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. E aí, Loro? Comprida estrada alongada. O louro. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Não. Vou indo, caminhando sem saber. É que a pandemia é. Onde chegar? Quem sabe na volta. Esses casais estão ficando doidos agora, é? Mesmo lugar. Fala, Davi! Lilian, teus olhinhos verdinhos só se põe de fome. Falam-me de carinhos e prometem amor. Grande amigo Hugo Cavagés e Hugo! Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Neste amanhecer e faz renascer, oh, oh, oh, oh, tudo que perdi sem você aqui. Nada existe em mim. Saudade e pureza. Traz de novo a luz das manhãs de sol. Vem, vamos reviver. Tocamos aqui a pedidos, tá bom, gente? Posso tocar uma pedidos aqui? Só uma pessoa pediu. E o Rebelde, claro, só toca aqui. Quando você foi embora, juro que eu não pensei. Alô, Nerdinho! Que doesse tanto assim seu adeus. Quando você foi embora, juro que eu não pensei. Que doesse tanto assim seu adeus. Música. Ah, seu adeus, DJ Rebelde. Ah, seu adeus. Quando você vai voltar? Isso eu não sei dizer. Só sei que às vezes choro por você. Quando você vai voltar, isso eu não sei dizer. Só sei que às vezes choro por você. Ah, por você. É purezinha. Ah, por você. É quatro música. Não, eu não posso acreditar que você queira ficar pra sempre longe assim. Oh, oh, oh. Não, você é tudo que eu quis. Os amantes da saudade. Faz feliz. Por favor, volte pra mim. Fala, meus amantes! Não comigo! Deixa lá. Musical. Urejinha! Bora, cabecinha! Agora da diretoria dos coroas! Sempre com rebelde! Rebelde! Não, eu não posso acreditar que você queira ficar pra sempre longe assim. Oh, oh, oh. Não, você é tudo que eu quis. Só você me faz feliz. Já já, o Edson Franjinha. Por favor, volte. Pra comandar. Amigo Clay da flechada. Ah, do amor. Ah, volte. Já não seguro. Alô, Clay. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ah, volte pra mim. Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou. Fala, meu parceiro Hugo Capajerzinho. Muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. Vão quebrar o pau. Ela me disse que existia um alguém na minha vida. Só mesa já quebraram umas 20 já. Amava loucamente, minha estrada seria florida. Aí, cigana! Cigana, somente verdade, para mim você falou. Na realidade existe, na minha vida, esse amor. Mentira! Cigana, não vou esquecer, que um dia leu minha mão. Te enganou, cara. E conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Cigana, somente verdade, para mim você falou. Saudade! Na realidade existe, na minha vida, esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração? Quem era a dona do meu coração? DJ Rebelde. Urezinha! Quando eu ficar quieto no meu canto, eu moço, deixar pra lá. Já já chegou aí do Franjinha! E se eu não puder conter meu pranto? Minha empresária Amélia! Não entendi, ficou ali pela lateral, abração carinhoso, Rebelde! E aí, Amélia? É que às vezes tava lá no ninho ontem. Invadir, vai sufocar. São lembranças da minha. Já 11 de junho. De junho a de julho. Felicidade. Eu deixo. Tu fica lembrando da quadra junina toda vez, aí, Godê. Puro fogo. É julho, né? Daquela casa. Já 11 de julho. Aniversário do Chave Grande Sul, lá no Casoda. E já nego saudade convidados lá no Casoda. Tudo foi deixar Maria Rosa. Calma, chefe. Toda manhosa, sem entender. Calma, não é assim. A gente tem compromisso, calma. Quando eu cheguei nessa cidade, eu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Amanhã eu juro, desconverso, que vou voltar. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Saudade! Duro foi deixar Maria Rosa, toda manhosa, sem entender. Duro foi sair daquela casa e na estrada. Saudade, Buré! O teu sorriso lindo me atraiu. Pronto! Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Só desce! Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou. Arivaldo! A só querer te possuir. Olha meu motor na erro! Junto com a Berna. Seu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. Essa minha obsessão. Vai, Carvalho! Tu és a poesia do meu sonho. Fala, Danilo! És o meu porvir. Fala, Neto, saudade! Meu amor, minha paixão. E agora, Carvalho? Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração que me diz. Bora, Carioca! Que és uma estrela em meu caminho. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Parceiro modelo, lá do Almi Gabriel, meu Deus do céu, lá do Che Guevara. O teu sorriso lindo me atraiu. É doido. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Me rouba logo. O jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou. A só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Saudade japonesa pra recordar. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. Saudade. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. É pureza. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te quis. Alô, Serginho Remis, não! Já deu meu parceiro DJ Wellington Franjinha pra comandar as emoções da Maloca do Pureza. Mais uma terça-feira tradicional pra você recordar. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te quis. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, não precisa chorar, não precisa chorar. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde, Number One. Alô, Robertinho! Aí, Kleber Pegador! Essa é uma história aconteceu, tá vendo aquela pessoa? Pra mim já morreu. Por ela não sinto mais nada, pois sofri demais. Agora tudo mudou. Ela é quem anda atrás. Se você quiser voltar, vai brincar. Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar. Se você quiser voltar, eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar. Opa! DJ Rebelde! Vem, vem aqui, meu benzinho. Vem, que eu vou te abraçar. Vem, que eu sou teu inteirinho. Vem comigo dançar. Eu estou apaixonado, vivo pensando em você. Quero ser teu namorado, mas não me faça sofrer. Vem, meu amor, vem me dar teu carinho. Eu não suporto mais viver sozinho. Quero te dar todo o meu amor. Vem que eu te quero com ansiedade. Vem me dar toda esta felicidade. Venha logo, por favor. Ai, o que que tu quer? Olha. Quero você. amor, não se esqueça de mim. Por favor, diga que sim. Eu não consigo esquecer você. Você é meu bem, o que vou lhe dizer? Quero você, quero você. Detona, maestro! DJ Rebelde! Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Quero você, todinha pra mim. Olha, olha, olha. Saudade é purezinha. Eu serei capaz até de chorar que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer se você disser que não me quer mais. E o nosso amor? O nosso amor é especial. E você não pode me deixar assim. Assim, sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim, de mim. Olha, olha, olha. Tá retornando, vamos lá, vamos lá. Eu serei capaz até de chorar se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer se você disser que não me quer mais. O nosso amor é especial e você não pode me deixar assim. Assim, sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim, de mim. DJ Rebelde. Ei, ei, ei, ei. Me dá o teu carinho e vamos ser felizes. Vamos viver juntinhos e gozar a vida. Sonhar com um mundo novo e pensar em nós. Em nós. Ei, ei. Vamos viver a vida que será legal. Fazer amor de manhã. Empresário Fábio, olhar o meu amigo, grande amigo empresário Max que a gente agane. Alô Fábio, nossa equipe só pideu. A vida só é boa quando existe amor. E aí? É por isso que quero você só pra mim. Bora levar. Mas você não me aceita do jeito que sou. Bora galo. Viver a vida que será legal. Fazer amor de manhã. Olhar o arco-íris que brilha pra nós. Pra nós. Ei, ei. A vida só é boa quando existe amor. É por isso que quero você só pra mim. Mas você não me aceita do jeito que sou. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. É só mais duas lambadas aqui pra ele fazer o caqueado, pai dela dar uma suada. Já já deu o L do Franjinha. Segura, papai. Ah, nosso chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cufu. Chocolate cufu. Chocolate cufu. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cufu. Chocolate cufu. Chocolate cufu. Gente fia se, gente fia se, gente fia se. Morival do Paladão! Gente fia se, gente fia se, gente fia se, gente fia se. Para meu amigo Cardoso, estamos aqui na Maloga do Bureza. Amanhã tem a nossa quarta-feira da reencarnação lá no Cardozão, lá na Rua das Caribunas, entre Breves e Bernardo Senhão. Toda quarta-feira tem o seu maestro DJ Rebelde tocando só as melhores. Não acredito que tu veio de barco. Obrigado, Sheila aí, obrigado, Edilene. A Esther, minhas irmãs, Johnny Carne. Vocês são velhas guardas da nossa terça-feira, hein? Vamos juntos! Edilene, as amigas Unha e Carne, do DJ Raberde Sardade. Ô, Rebelde, olha quem já chegou. Aí é pra cá com teleu lá, recebo é convite, convite pra mandar tudo, ó, quando... Alô, alô, dona Tereza, alô, meu compadre, tio Pureza. Já é tradição, todas as terças, a melhor pedida é a maloca do Pureza. DJ Rebelde Saudade. Deixa eu parar por aqui, senão o Wellington Franchier não vai entrar, meu irmão. Isso é um pouco horrível, gente.